onde me apaixonei. Já não faz sentido, pra que se enganar? Tá ficando chato, o cara vai mudar. Já não faz sentido, pra que se enganar? Tá ficando chato, cara.